dia triste eu acordei e meu mundo parou. O tempo passou, só as lembranças que ficou. Eu fui atrás pra buscar você. Eu não sabia o que fazer naquela hora. Tristeza eu sentia, sabia que você era a mulher da minha vida. Não podia ser verdade, tudo isso é uma mentira. A notícia veio forte que você partiu. Chorei, gritei, mas você não me ouviu. Os dias passaram e a tristeza não passou. Ainda vejo suas fotos e o seu cheiro, minha flor. Naquele dia lindo você beijou e me abraçou. Disse que eu era sua vida, seu mundo, seu amor. As horas passavam ao seu lado, era tudo tão belo. Seu cabelo ao vento e seus olhos que brilhavam. Um anjo da pele branquinha, meu diamante. Sem você não sei viver, hoje é triste meu semblante. 5 anos já passou e até hoje não esqueço dessa sua voz tão linda, sussurrando no ouvido, dizendo baixinho seus planos, que tudo era comigo. Era tudo tão lindo, coisa do destino. Lembrei do seu sorriso, jeito que você falava, que Deus tava no comando e ele nos iluminava. Não sei porquê você partiu naquele momento. Meu Deus, por que tanto sofrimento? Uma parte de mim se foi junto com você. Não posso viver, nunca vou te esquecer. 13 de janeiro de 2008, peguei o carro e te levei pro aeroporto. Você disse emocionada que sempre ia estar comigo. Não importa o que rolasse, eu era o seu abrigo. Beijei na sua boca, era a nossa despedida. Não sabia, era a última vez que te abraçaria. Olhei pela janela, vi você subindo ao céu naquele avião, que destino tão cruel. Só vi o clarão, a explosão e o silêncio. Parei, senti uma dor grande no peito. Os bombeiros chegavam, mas não tinha mais o que fazer. Tava tudo destruído, eu não via você. Um ataque terrorista que tirou meu anjo. Como pode existir tanta maldade?